E a saída não é para a conferência. Eu cheguei aqui mesmo. Fizeram falta. Fizeram falta. Fizeram falta, né? A gente ia ter um time de 22 pessoas. Sim. Nós juntamos com o dia do ano. Quer que comece? Já está transmitindo. Está transmitindo? Já. Pedro? Já. Tá. Bom. Primeiro, eu queria agradecer a Casa Viva, o Pedro fez o convite para fazer a fala. E, na verdade, a ideia surgiu porque acho que todo mundo que está envolvido com o ativismo político sabe que a mídia tradicional sempre passa informações distorcidas, não passa o que está acontecendo de verdade. Particularmente para mim, era bem complicado do Brasil acompanhar o que de fato está acontecendo, por exemplo, na Grécia ou na Turquia. A gente recorre a canais alternativos de mídia para tentar entender, mas nem sempre eles estão em português ou em inglês, ou alguma língua que a gente compreenda. Então, quando eu resolvi vir para a Europa, o pessoal na República Tcheca me convidou para fazer a fala, essa mesma fala lá, para contar um pouco sobre como foram as coisas no Brasil, o que aconteceu no Brasil esse ano, em junho. E foi interessante a experiência lá, e como eu vinha para outros lugares, eu conversei com algumas pessoas me convidaram em outros lugares também. O Pedro, eu fiz essa fala lá na Inglaterra, no campeonato que a gente jogou junto, e ele deu a ideia de fazer aqui também na Casa Viva. E aí fico feliz de poder falar, de estar compartilhando um pouco das experiências que a gente teve lá, e dar uma visão que é minha, né, claro, sei o que estou falando, mas mais de dentro do que aconteceu. Eu quero pedir ajuda também, peço para que me interrompam, os brasileiros que estiveram lá, né, possam complementar ou falar alguma coisa que eu esqueci, ou me contradizer porque eu falei besteira, incluindo você, mãe, minha mãe está presente, por coincidência de viagens, acabou estando segundo turno aqui esse dia, e eu acho que eu vou tentar seguir a mesma ideia que eu segui quando eu falei em Berlim. Começar, acredito que talvez Portugal seja um pouco mais fácil que está falando português. Começar pela uma contextualização bem de leve da política no Brasil, né, para poder pensar em como o que está acontecendo lá agora é um momento novo na nossa política. Bom, o Brasil foi inventado em 1500. Até então ele era um território ocupado por nações indígenas. E de 1500 até 2002, ele sempre, sempre, sempre foi governado pela elite. Nesse processo, dá para destacar, já que a ideia da fala é destacar um pouco a participação, a importância dos movimentos anarquistas e independentes na história do país, dá para a gente destacar no final do século XIX e no começo do século XX, dois momentos. No final do século XIX, a gente tem uma primeira onda de imigração europeia para o Brasil, após a independência do país, que trouxe alguns italianos para o campo, principalmente para o campo. Não, ainda não para a cidade, porque não existiam cidades, centros urbanos muito desenvolvidos. Esses italianos que foram para o campo, um grupo deles se instalou em Curitiba, no interior de Curitiba, num terreno, uma fazenda que foi cedida pelo governo brasileiro. O governo cedia para imigrantes virem explorar a terra para tentar desenvolver a economia brasileira. E eles instalaram em Curitiba uma colônia anarquista que chamava Colônia Cecília. Não, Curitiba. Curitiba. Curitiba? Bom, não quero apostar dinheiro. De qualquer forma. No sul. No sul. Mas eu tenho quase certeza que foi em Curitiba. O mais importante é que essa colônia durou entre três anos e pouco, e ela experimentou várias coisas que hoje a gente tenta experimentar de novo. Né? Então, uma coisa que eu acho interessante de fazer autocrítica do movimento anarquista é como a gente é circular em alguns momentos por não saber contar para as próximas gerações a nossa própria história. Então, às vezes, a gente está reexperimentando e batendo a cabeça em coisas que já foram feitas. Já poderiam ter um acúmulo. Né? Então, a Colônia Cecília teve uma escola, um protótipo de escola libertária, ela teve não tinha propriedade privada, ela teve experiências de amor livre. E tudo que aconteceu lá foi relatado por alguns dos alguns dos participantes em livros e se originou alguns filmes também, acho que são dois filmes diferentes, pelo menos, sobre a conhecida. Um enfoca mais a questão do amor livre, o outro tem uma, um pouco mais ficcional, não ficcional, mas um pouco mais filme mesmo, um pouco mais dramático, mas são interessantes. E essa colônia acabou quando o governo brasileiro decidiu que era a hora de cobrar desses colonos que, eles foram, que foram assentados gratuitamente um valor pela terra que foi cedida. Obviamente isso gerou um racha interno lá, tinha gente que queria pagar para continuar, gente que não queria, a colônia acabou resolvendo resistir, quando o exército bateu a porta, acabou. Algumas décadas depois, no começo do século XX, principalmente na cidade de São Paulo e algumas outras cidades, como Santos, que é uma cidade portuária, outras cidades do ao redor, uma nova leva de imigração de operários, também em maioria italianos, alguns muitos espanhóis, que vinham da Europa procurar uma vida nova no Brasil, iam trabalhar numa indústria que estava ainda começando a se desenvolver no país. E essa indústria, ela é um país de ex-escravos, que não tem experiência, né, não tem capacitação técnica para trabalhar na indústria, então esses imigrantes vêm para trabalhar na indústria. E eles vêm carregando da Europa, parte deles, histórias de luta no movimento anarquista e comunista. Então isso gera um primeiro movimento operário brasileiro, que no ano de 1917 deflagra a primeira greve geral do país, que parou a cidade de São Paulo completamente, a cidade de Santos e algumas outras cidades. Ligas operárias foram organizadas, esse movimento se expandiu para o Rio de Janeiro, se expandiu para outras regiões do país, e o governo brasileiro, como uma resposta, esse movimento foi, de certa forma, vitorioso, né? Ele lutava por muitas coisas, como balizamento, limite para o aluguel, redução da jornada de trabalho, fiscalização da jornada de trabalho de crianças e mulheres, tudo que a Revolução Industrial permitia em 1700 na Inglaterra, 1700 bolinhas na Inglaterra, e estava agora no Brasil. Né? Então conseguiu algumas vitórias, foi o primeiro movimento operário brasileiro organizado, e o governo conseguiu reprimir esse movimento nas décadas seguintes, criando uma lei que dizia que qualquer estrangeiro que causasse distúrbios à ordem pública poderia ser extraditado. Então ocorreram centenas de extradições, obviamente, dos líderes, das pessoas mais ativas dos movimentos, e o movimento foi meio que silenciado. A gente pode dizer que os governos brasileiros sempre foram muito eficientes em reprimir e praticamente acabar com movimentos operários de trabalhadores no país. Uma prova interessante disso, atual, é que as maiores rodovias do país, para nossa vergonha, são nomeadas com o nome dos ditadores da ditadura militar. Né? Então a gente tem a rodovia Eurico Gaspar Dutra, a rodovia Castelo Branco, ou então são nomes de bandeirantes, que eram os capitães do mato que iam para buscar escravos fugitivos e índios, né? Ou de padres que foram lá catequizar indígenas. A única rodovia que chamava Rodovia dos Trabalhadores foi mudada de nome para a rodovia Ayrton Senna, depois que nosso grande ídolo nacional Ayrton Senna morreu na Fórmula 1. Então, dando um pulo mais ou menos grande, depois desse primeiro movimento operário, a gente teve na década de 30 a Era Vargas, que foi a primeira ditadura, sei lá se dá pra falar a primeira ditadura, mas a primeira reconhecimento de ditadura em tempos democráticos no país, que foi era um governo bastante populista, né? O Vargas tinha uma questão de fazer, de realizar obras sociais, com isso tentar ganhar o trabalhador, ele ficou no poder um tempo. Depois do Vargas, a gente entra na época do desenvolvimentismo no Brasil, então a indústria começa a desenvolver fortemente. A cidade de São Paulo, que é onde eu vivi a minha vida inteira, infelizmente, e é a maior cidade do país, se desenvolveu absurdamente no século XX. Né? A gente começou o século com 200 mil habitantes e hoje a gente tem 11 milhões. Então dá para perceber o pequeno salto que foi. Só um dado interessante que tem a ver com isso é que na década de 20 para a década de 30, a população foi dobrada por conta da imigração europeia, né? Metade da população da cidade era europeia de imigrantes. E na década de 60 para 70, na época do desenvolvimentismo, teve de novo uma população dobrada com novos imigrantes, mas dessa vez do Nordeste do Brasil, que era a região mais pobre, em direção ao Sudeste. Nessa época do desenvolvimentismo, nos anos 50 e 60, eu tenho primeiro os tais dos 50 anos em 5, que foi a promessa do Juscelino Kubitschek, o presidente começou esse desenvolvimentismo, de desenvolver o país 50 anos num espaço de 5 anos. Então ali fez um monte de obra de infraestrutura, criou a companhia siderúrgica, criou a companhia petrolífera, a companhia metalúrgica, etc. para atrair empresas, capital internacional, para investir no país. No final dessa década, em tempos de Guerra Fria, né, logo após a Segunda Guerra, assume o Jânio Quadros, que é um presidente cuja musiquinha dele era Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. A bandalheira era, obviamente, o comunismo. E começou a semear o quintal para fazer do Brasil um dos muitos laboratórios militares americanos durante as décadas de 60, 70 e 80. Então, assim como Chile, Argentina, Uruguai, Peru, a gente viveu uma ditadura militar entre 64 e 84. 20 anos de ditadura, por um lado, representaram uma concentração ainda maior do poder econômico e político na mão da elite e dos canais de mídia que estavam se criando na mão da mesma elite. De forma que hoje a gente tem 11 famílias em todo o Brasil, um país que tem 200 milhões de pessoas, tem 11 famílias controlando todos os maiores canais de televisão, jornal e rádio do país. Então a concentração midiática é extremamente forte. Não existe um jornal de esquerda no Brasil. Não existe um jornal de esquerda. Existem revistas de esquerda, mas são novas. E durante a ditadura existiu um jornal de esquerda muito famoso, que foi o Pasquim, né? Foi reprimido, censurado. E a gente viveu durante a ditadura, ao mesmo tempo desse recrudescimento do poder na mão da direita, o renascimento de grupos, né, guerrilheiros, grupos de esquerda que lutavam contra a ditadura. Muitos grupos de guerrilha urbana, alguns grupos de guerrilha na selva também, que promoveram desde sequestros de embaixadores americanos, a guerrilha mesmo na selva amazônica, e geraram, no final da década de 70, um renascimento desse movimento operário brasileiro. Esse renascimento, numa nova indústria agora que é basicamente gira em torno do automóvel, então a indústria automobilística, metalúrgica, siderúrgica, ele experimenta novas greves, não gerais, mas greves muito grandes, na região do ABC, que é uma região em torno de São Paulo, da grande São Paulo, da cidade de São Paulo. E nessas greves surge uma figura que vocês hoje conhecem, que é o nosso ex-presidente Lula, como um líder sindical, um operário, que tinha problemas de dicção, que não tinha um dedo porque perdeu o nosso ambiente de trabalho, era o símbolo da organização trabalhadora no país. No começo da década de 80 surge o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, que é um partido naquele momento de esquerda, radical, que convergia outros partidos, outras tendências de esquerda que eram clandestinas na ditadura, e para fundar um partido quando se deu uma abertura para a fundação de novos partidos políticos no país, né? Quando a ditadura estava perto do seu fim. O PT na década de 80 cresce absurdamente e chega em 89, quando a gente tem as nossas primeiras eleições diretas depois da ditadura, com muita força para ganhar a eleição, com a figura do Lula. Eu nessa época tinha 7 anos e eu lembro até hoje da musiquinha. Não sei se vocês lembram do Lula lá brilha uma estrela. E dizem muitos que ele ganhou essa eleição e que ela foi fraudada. A Globo, que é o maior canal de televisão, na véspera da eleição, editou um debate entre ele e o Collor, que era o candidato da elite, deixando as falas do Lula completamente agressivas, distorcidas, o que influenciou bastante a votação, obviamente. Mas mesmo assim, algumas pessoas no Brasil, especialmente o Daniel Brizola, que é um político caricato do sul do Brasil, diz que o Lula ganhou aquela eleição, que foi fraudado, que ele tem provas, que ele nunca mostrou. Aliás, já morreu. Nunca vai mostrar também. O Collor, que é o opositor do Lula, é o projeto do neoliberalismo no Brasil. Ele é um cara novo, bonito, que era presidente de um clube de futebol de Alagoas, de uma família que é dona de meios de comunicação no estado de Alagoas, e ele ganhou pela face. Pela propaganda. Era propaganda e era o símbolo do neoliberalismo. Vence o Collor e começa o projeto neoliberalista do Brasil. Só que com 2 anos de governo, o governo dele dá uma pequena escorregada, que é a de congelar o fundo de garantia e a poupança de todos os trabalhadores. Com a desculpa de que esse congelamento é para usar o dinheiro para investir em obras públicas, em infraestrutura, investimentos sociais, que depois seria devolvido. Dá-se um escândalo, porque se descobre que grande parte desse dinheiro estava sendo desviado, né? E o escândalo é inevitável, a própria mídia que colocou ele no poder passa a propagandear contra ele, para tirar ele do poder. O povo é convocado aí às ruas e em 92 a gente experimenta manifestações massivas pelo país, As primeiras depois da época da ditadura, quando houveram marchas por conta de morte de estudantes, em confronto com a polícia, com as pessoas, o povo nas ruas pintado de verde e amarelo numa manifestação que, claro, foi organizada por partidos de esquerda, por organizações sociais, organizações de trabalhadores, mas que teve uma grande participação da mídia em promover esse impeachment do Collor de uma forma que a saída dele não significasse o crescimento da esquerda. Então ele saiu, entrou o Itamar Franco, que era o vice, e continuou o mesmo projeto. Em 94, entra o Fernando Henrique Cardoso, com o seu grande projeto, ele foi ministro do Itamar Franco, de acabar com a inflação e devolver a tranquilidade financeira ao povo brasileiro. E aí sim o neoliberalismo experimenta a sua face mais clara de privatizar todas as empresas estatais e abrir o país para o capital estrangeiro, pegar empréstimos do Banco Mundial e etc. Isso dura 8 anos, 8 anos de mandato do FHC. No final desse mandato, 99, 2000, 2001, a gente tem no mundo uma coincidência, uma coisa, o começo de um movimento que ficou conhecido como o movimento anti-globalização. Teve seu primeiro, talvez o primeiro estopim em Seattle, e com os zapatistas, né? Em 99 teve novos embates, a gente teve as lutas contra o G8, e na América Latina esse movimento ficou marcado por uma luta contra a ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas. Essa luta levou de novo pessoas à rua, menos do que em 92, muito menos, eram, sei lá, no máximo tivemos 10 mil pessoas nas ruas, mas se gerou um embate muito grande com a polícia e se gerou uma, como posso chamar, um momento de experimentação para quem estava nesse ativismo, de táticas de política que não sejam via partidária, táticas de política independente e autônoma. É nessa época que surge no Brasil, por exemplo, o nosso centro de mídia independente, em várias cidades. Surge uma filial da AGP, que é a Ação Global dos Povos no Brasil, e diversas organizações anarquistas ou independentes, horizontais, crescem no país, como a Cruz Negra Anarquista, e se desenvolve inclusive táticas de ação direta de rua. Nessa época eram feitas oficinas, por exemplo, de como resistir à polícia, como construir um escudo com pneu de caminhão para resistir à polícia. E foram grandes embates com a polícia em 2000, 2001, na mesma época que morreu em Gênova o Carlo Giuliani. E ficou de experiência disso aí duas coisas. Primeiro, um crescimento de novo da questão da esquerda no país, né? E segundo, a gente conseguiu colocar algo em debate. As pessoas não sabiam o que era algo. Ninguém fazia ideia do que era algo. Era um projeto americano de transformar a América no quintal de novo. E com esse crescimento da esquerda e a colocação da ALCA no debate, o PT, que já tinha competido de novo, concorrido de novo com o Lula nas eleições de 94, 98, voltou a ter um papel importante na política brasileira. Também há de se dizer que nesses 20 anos de PT, o partido de uma esquerda mais radical foi caminhando lentamente para uma esquerda mais moderada, centro-esquerdo. Em 2002, finalmente, no escopo de toda essa agitação política, o PT, apoiado pelo MST, que é o maior movimento social do Brasil, e outras organizações de esquerda, consegue vencer a eleição com a maior votação da história do país. Depois ainda foi melhorada na segunda na reeleição do Lula. E começa os 8 anos do governo Lula, que tem, por um lado, uma melhora financeira, econômica, nas classes mais baixas do país, que passam a poder consumir mais, e não dá para ignorar esse fato, porque, por exemplo, se a gente pensar na questão de gênero, tem um documentário que saiu agora sobre isso, como as mulheres em lugares muito pobres no Brasil, com o Bolsa Família, que é um projeto social assistencialista de dar dinheiro para a família que coloca a criança na escola, ou que comprova que a renda é baixa e tal, como algumas mulheres estão podendo falar, mandar o marido que antes mandava na casa e em tudo, a merda e ter uma vida própria. Ter uma vida independente do marido. Isso acontece sensacional. Então não tem como ignorar que isso traz diferenças sociais para as camadas mais pobres. Mas na questão geral da política e da questão econômica do país, o Brasil continua sendo um país das maiores desigualdades sociais do planeta, de uma das maiores desigualdades sociais do planeta. Os bancos nunca lucraram tanto e o governo Lula, no começo não de propósito, sim por um projeto de política que é o que eles acreditavam que era o melhor possível para a classe trabalhadora, traz para dentro do governo grande parte das lideranças de movimentos sociais que eram quem causava, né? Que era quem estava na rua, fazendo barricada, ocupando terra, etc. Isso traz, nesses 8 anos, um amansamento dos movimentos sociais no Brasil. O governo Lula é um governo de coalizão. Ele é um governo completamente de centro-esquerda, de um estado de bem-estar social minimamente incipiente no país. E ele governa 8 anos sendo atacado por uma mídia que continua sendo de elite, pela própria elite, com seus políticos cada vez mais caducos e caricatos, que o povo não compra mais, e consegue governar por 8 anos. Chega em 2010, e o Lula, depois da reeleição, ele não pode se eleger novamente, ele coloca a Dilma, que é a nossa presidente agora, para concorrer, que é uma técnica, ela trabalhava no governo do Lula, tem um passado na guerrilha, mas um passado, entre aspas, discreto. No governo do Lula era uma técnica, e ela não tem passado político, então ela não pode ser atacada. Como é que você ataca uma pessoa que nunca governou nada? Aliás, esse era o argumento da elite, né? Vocês vão votar para o presidente de uma pessoa que nunca governou nada? Só que ela era... tinha o Lula por trás. Então ela ganha a eleição, não com o pé nas costas, porque o ataque midiático a ela é feroz, é um ataque que não tem nenhum escrúpulo, é um ataque que fala que ela é de falar que ela é lésbica, falar que ela é a favor do aborto, coisa que ela declarou mesmo que era a favor da legalização do aborto, depois de perceber que ela ia perder voto, ela voltou atrás, né? Então é complicado. E ela ganha a eleição. E o Brasil parece caminhar para a continuação desse estado de centro-esquerda, um estado de bem-estar social, com um projeto enorme, gigante, que é dois projetos, né? Um projeto dividido em dois, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Dois super mega eventos que vão trazer bilhões de dólares para o país e que demandam bilhões de dólares de infraestrutura. Essas obras para a Copa do Mundo e para a Olimpíada começam a acontecer, parece que nada vai mudar, até que a gente chega esse ano. Antes de falar desse ano, eu preciso falar do movimento que foi o ator principal do que aconteceu esse ano, que é o movimento Passe Livre. O movimento Passe Livre é um movimento começado em 2005 por estudantes, classe média, ativistas que eram uma herança do movimento antiglobalização do começo do século, e esse movimento Passe Livre, ele se organiza de uma forma horizontal e ele passa a defender que o transporte é fundamental para as pessoas mais pobres terem acesso à cidade. Então ele pede pela tarifa zero. A morte do movimento é tarifa zero no transporte público, transporte gratuito, porque sem transporte não tem educação, sem transporte não chega no hospital, sem transporte não tem lazer, sem transporte eu nem sequer consumo, porque eu não consigo chegar no centro comercial para consumir. Então, o ponto era o transporte tarifa zero. E toda vez que o governo aumentava a tarifa, o MPL ia às ruas, escolado em duas experiências anteriores a ele, que é em 2003 em Florianópolis, 2005 em Salvador, ou ao contrário, não, é isso mesmo, 2005 em Salvador, movimentos estudantis que lutaram contra o aumento de tarifa e ganharam, conseguiram fazer o governo voltar atrás. De 2005 para cá, o MPL sempre vai às ruas, né, em algumas cidades do país, contra o aumento das tarifas. E, além de ir às ruas, ele faz trabalho de base. Né? Então é um grupo pequeno, a gente fala de um grupo hoje, o MPL Brasil tem 30 pessoas, com um grupo de apoiadores, do qual o coletivo que eu faço parte participa, viram 80, num país de 200 milhões, então é um grupo minúsculo. Só que ele passa a fazer atividades de base em escolas de periferia, em bairros pobres, com esse mote de transporte como centro principal para o acesso à cidade. As manifestações contra o aumento de tarifa sempre foram iguais. A gente vai para a rua, canta, vai para frente da prefeitura, a polícia desce o cacete, atira a bola de borracha, joga a bomba, a mídia mete o pau, fala que a gente é vândalo, que a gente está quebrando tudo, e depois de 4 ou 5 manifestações, só acabando e o aumento sempre vai passando. Esse aumento sempre é feito em janeiro, coincidentemente, férias escolares, onde os estudantes, que são a força mais ativa nessa luta, quanto pelo transporte, estão em férias. Então, convenientemente. E esse ano em São Paulo, o governo Haddad, para balancear o que o governo anterior, o governo Haddad é um governo do PT, que é o mesmo governo do governo federal, né? Mesmo parte do governo federal. Para contrabalancear o governo anterior, que era um governo do PSDB, que é contra... Não, nem do PSDB era, o Kassab era... Qual é o nome do partido do Kassab? PSL. Tem 33 partidos no Brasil, eu não sei como é. PSD. É DEM agora, né? Não, PSD. PSD, o Mirilo agora é PSD, ele fundou um novo agora. PSD. Partido da Social Democracia. Era DEM. Era DEM. Enfim. Foi PFL. É o partido neoliberal, como tantos outros. Ele. Direitona. Ele, em um ano, ele aumentou a tarifa duas vezes. Duas vezes em um ano. Por quê? Ele acreditava que ele ia concorrer à eleição e ganhar e poderia passar o ano seguinte sem aumentar nenhuma vez. Então seria um golpe político. Para ele poder falar, olha, passei um ano sem aumentar a tarifa. O Haddad aproveitou que. Só que ele perdeu a eleição. Na verdade, ele não, né? Quem concorreu foi o Serra, que é o cabeça do grupo, da coalizão dele. O Serra é um cara que parece Mr. Burns dos Simpsons, que não tem mais nenhum apelo carismático, nem de porra nenhuma, o povo felizmente não compra mais o Serra. Então ele perdeu a eleição pro Haddad, que assim como a Dilma também é um técnico, não tem nenhum passado político relevante, e ganhou também. Ele também tem uma carinha bonitinha, então o PT aprendeu a fazer política com os anteriores, né? Como é o nome do cara? Daqui do Duda Mendonça, né? Que é o Duda Mendonça. É um marqueteiro. É um marqueteiro que era da direita e agora é do PT, né? Então ele, na verdade, ele é um pai marqueteiro. Alguém já viu aquele filme novo, filme chileno que saiu esse ano? No. É sobre a. Já viu? Não, ainda não. É muito bom, filme sobre a queda do Pinochet no Chile, né? Então sobre a propaganda política contra o Pinochet. Cara, você vê ali o Duda Mendonça, ele assistiu o filme antes do filme, em 80 ele assistiu o filme, porque é perfeito. Aí. O Haddad entra e resolve adiar um pouco o aumento da passagem, resolve aumentar ela só em junho. Só que em julho os estudantes não estão em férias. E o MPL, em junho, está desde janeiro fazendo trabalho de base nas escolas. Então ele consegue chamar uma primeira manifestação com tanto número de pessoas, uma segunda com o dobro, uma terceira com 12 mil, que era uma coisa que a gente não via há 12 anos no Brasil, uma manifestação de rua com 12 mil pessoas, uma manifestação de rua independente, né, que não seja de partido político, com 12 mil pessoas. Mesmo de partido com 12 mil já é difícil poder... Ah, 1º de maio, né, tem um monte, mas não é manifestação, é festa. Né? Então, conseguiu, e aí a gente chega num momento em que a mídia começa a fazer o seu papel e falar, a mídia é o dia 11 de abril, não, nossa, 11 de junho de 2013, uma manifestação enorme, a gente parou o centro da cidade, e a mídia no dia 12, todos os grandes canais de mídia, coincidentemente ou não, porque eles conversam, é claro, fizeram o mesmo editorial. São vândalos, são pseudocomunistas, saudosos de Fidel Castro, estão quebrando a cidade. Não podemos tolerar mais essas pessoas interrompendo o trânsito, o sagrado trânsito. Polícia, por favor, faça algo. A polícia entendeu o recado, na manifestação seguinte, que era no dia 13, a gente tem a maior repressão policial que eu, particularmente, já vi. Acredito que, infelizmente, minha mãe viu coisa pior, porque era na ditadura, né? Mas era um desfile militar. A polícia, ela parou a Avenida Paulista para evitar que a gente parasse a Avenida Paulista, que é a maior avenida da cidade. Faz muito sentido, né? Vamos parar a avenida. Eles fecharam a avenida para a gente não fechar a avenida. E virou um desfile de carros de polícia. Eu nunca vi tanto, nem sabia que tinha tantos departamentos na polícia. Porque era o BOP não. Né? Era a rota, depois era a polícia de motinho, a polícia de cavalo, a polícia militar, os bombeiros, e dando volta e cavalo de pau pela Avenida Paulista, e parando qualquer grupinho para interrogar, e prender, e bater. E o saldo final dessa brincadeira é mais de 200 pessoas presas, mais de 100 feridas, e pro azar da polícia e da mídia, da própria mídia, mais de 20 jornalistas feridos, entre eles uma jornalista da Folha, que é o maior jornal do país, com uma bala de borracha no olho. Ela virou a imagem da violência policial no país, né? O cara dela com o olho inchado, e ela é da Folha, né? De qualquer jornal. E um jornalista que ninguém sabe quem é, porque ele não é da Folha, que levou também a bala de borracha e ficou cego do olho esquerdo. A violência é tão grande, e no cartão postal da cidade, na classe, onde a classe média está depois do trabalho, numa quinta-feira, que fica impossível para a própria mídia cobrir essa violência, acobertar a violência. Então, essa própria mídia que dois dias atrás fez o discurso, por favor, polícia, faça algo, todos eles fazem o mesmo discurso, que é lindo ver o povo na rua manifestando, que é essa juventude que não aguenta mais o governo e tenta transformar a manifestação pelo passe livre em uma manifestação contra o governo federal. Então, um mote perfeito para colocar a própria manifestação contra o governo federal. E falar que é uma ação contra a corrupção, por exemplo. Que é a maneira mais vazia possível. Eu sou contra, marcha contra a corrupção. Quem é a favor da corrupção? Abertamente. Ninguém. Então, marcha contra a corrupção é a mesma coisa que falar marcha pelo céu azul. Tipo, porra. Não faz nenhum sentido. Marcha a favor do oxigênio. para idiota. E é uma bandeira vazia perfeita para capturar esse momento político. Na segunda-feira seguinte, está marcada para essa manifestação. E se passa esses 3 dias nas redes sociais só falando disso. E de uma manifestação, essa que foi reprimida violentamente, que chegou a ter cerca de 15 mil pessoas, não deu para saber quanto, porque antes de a marcha realmente começar, a polícia já estava batendo todo mundo. De 15 mil, a gente passou para, em São Paulo, estimativas oficiais, 65 mil pessoas. Estimativas que é mentira, né, que o jornal sempre coloca para baixo. Então, estimativas de verdade, pelo menos 200 mil pessoas. Foi a maior coisa que eu já vi na cidade de São Paulo. A gente parou a cidade inteira, foram 7 horas na manifestação, era quase como minha mãe disse, era parecia um zombie walk, porque não tem carro de som, né? Então é uma manifestação independente, como vocês podem imaginar, um grupo de 80 pessoas não consegue controlar 200 mil, então essa manifestação virou uma cobra de 200 cabeças, cada um foi para um lado, parou a cidade completamente, a cidade inteira, a gente chegou na Marginal, que é a avenida principal de São Paulo, e os dois sentidos dela estavam parados, as pessoas estavam fora dos carros. Elas saíram do carro, sentaram no capô, e ficaram falando, bom, não vou sair daqui tão cedo, sentado, o cara olhando. E é gente para todos os lados, cada um indo para um lado, sem nenhuma coordenação, sem nada. Você escutava todo tipo de grito na marcha, tinha de contra tarifa zero já, contra o aumento, passando por contra a corrupção, fora Dilma, chega de Bolsa Família, volta militares ao poder, uma galera de verde e amarelo na cara, cantando hino. Virou uma salada. 200 mil no Brasil. 200 mil. Não tinha como, não tinha como pedir de frente. Isso em São Paulo. No Rio foram 500 mil. E a galera invadiu a Assembleia dos Deputados. Em Brasília foram mais 80 mil, acho. Não lembro quanto exatamente. E a galera invadiu o Congresso e dançou no teto. Isso é muito legal. Até em lugares como estados pequenos, que não tem nenhuma tradição política como o Acre, tinha 20 mil pessoas na rua, cara, na capital do Acre. Que a gente brinca no Sudeste que o Acre não existe, nem sabe onde é, não conhece ninguém do Acre. Tinha 20 mil pessoas na rua. Era Bolívia até outro dia. Né? Exatamente, era mesmo Bolívia, não é brincadeira. Aí, essa manifestação vira uma salada, isso é uma segunda-feira. E toda a mídia passa a elogiar o povo brasileiro nas ruas. O Arnaldo Jabor, que é um comentarista político de direita, que foi o mesmo cara que chamava o pessoal de pseudo-comunista, saudoso de Fidel, faz um discurso falando, eu errei, a juventude está nas ruas, isso é lindo, isso é ridículo. No vídeo que a gente vai ver tem algumas falas dele. E na terça-feira seguinte tem uma nova manifestação, que não é tão grande, em São Paulo tem 50 mil, né? Já é bastante, e que aí você vê a presença maciça da direita, não com bandeiras, não com camisas de partido, mas com cantos influenciando a massa contra os partidos. Só que ser contra os partidos, eu acho lindo, né? Quando a galera consegue estar sem partido, eu sou anarquista, pô, maravilha. Só que não, porque sem partido, os partidos que estão na manifestação desde o começo são os partidos de esquerda. Então, sem partido significa, na verdade, sem partido de esquerda... É importante dizer que o partido de esquerda aqui não é o PT nem o PCdoB, é tipo... Esquerda minúscula, é trotskista, pessoal, partidos pequenos, né? O pessoal não é tão pequeno, mas partidos pequenos. E ser contra o partido é ser contra a esquerda, na verdade. E se essa direita influencia a massa a arrancar bandeiras de partidos. Então essa marcha, ela é bem preocupante. Eu cheguei lá, por exemplo, não achei o MPL. Não achei o MPL. Só vi bandeira do Brasil, parecia a Copa do Mundo. Eu só bandeira do Brasil, hino. E eu vi o nego arrancando bandeira, eu quase fui embora. Aí eu achei o MPL. Um amigo do PSTU no Rio, que nesse dia que foi do... Foi agredido. Que foi hospitalizado. Então começou uma violência contra partidos, né? E aí, isso, eu falo de São Paulo especificamente, no dia seguinte, isso era segunda, terça, na quarta, a esquerda de São Paulo, eu vou marcar uma reunião para ver como lidar com isso. E na minha, em 17 anos de militância, eu nunca tinha visto a esquerda de São Paulo. Os anarquistas, aos trotskistas não, né? Aos maoístas, todos juntos, numa sala. Tava todo mundo junto. E todo mundo assim, MPL é meu senhor e ele eu seguirei. Né? Então assim, de um lado tinha um medo grande, porque tinha uma nova manifestação convocada para quinta-feira, de agressão da direita, nova agressão da direita, e de outro lado tinha um negócio assim, porra, o MPL conseguiu o que a gente tenta fazer 10, 12 anos e não consegue, que é levar 200 mil para a rua. Ah, 200 mil com uma bandeira do Brasil, que é do hino, mas como é que você vai reclamar de uma galera que nunca participou de política, que ele vai para a rua já conscientizado, vai para a rua cantar o que ele sabe cantar, quem sabe cantar o hino? Não dá para reclamar. Então, E aí todo mundo concordando que a pauta da manifestação era a tarifa, a queda da tarifa. Era a queda da tarifa que estava dando certo e a queda da tarifa que ia continuar a pauta. Quando eu estava quase no fim da reunião, faltando meia hora para acabar, a gente recebeu uma mensagem pelo celular de que o governador e o prefeito iam se juntar e dar uma coletiva anunciando a queda da tarifa, que significava que a gente venceu. E aí fudeu a reunião, porque falou, porra, e agora? Se vai cair a tarifa, o que a gente vai fazer aqui no feirão, fazer uma festa? Mas a gente não quer fazer festa, ainda é R$3, ainda é muito caro. Só para ter uma ideia, o salário mínimo no Brasil é R$700 agora. 620. Não, acho que aumentou, cara. 678. Quase 678 e a passagem é R$3. Então uma pessoa que pega 2 ônibus por dia, em uma semana de trabalho, ela gasta R$30. Em um mês ela gasta 120, que é um quarto do salário. Um pouco menos de um quarto do salário, só de passagem de uma pessoa. Se ela tiver um filho que tem que ir para a escola pegando um ônibus também, fodeu. Tirando que em São Paulo, ir e voltar do trabalho só com um ônibus é sonho. É uma utopia também. Principalmente se você é pobre e mora na periferia. Eles anunciam a queda, a gente termina a reunião no caos falando não. A manifestação então vai ser pela tarifa zero. E tentamos recuperar uma organização do começo da década. De fazer comissão de segurança, comissão de pronto-socorro, etc. Só que a gente chegou na manifestação, tinha de novo 40 mil pessoas, e a direita levou faixas gigantes contra a corrupção, então, e a manifestação estava marcada para 5. Eles chegaram a 5, e a 5 e 8 eles saíram com a marcha. Como se eles fossem. Eles fossem a manifestação. Saíram. E uma galera foi atrás. O MPL, a galera da esquerda, segurou e falou, não, deixa aí, foda-se, a gente não quer ir contra a corrupção, pode ir. Deixa aí, a gente vai depois. Concentramos ali, esperamos juntar mais gente e fomos. Já estávamos sendo atacados por skinheads, neonazistas, que estavam tentando arrancar a bandeira de partido, bater em mulheres, senhoras com camisa do MST, etc. E tentando segurar atrás os skinheads e na frente a organização da marcha. A manifestação de direita chegou no fim da avenida, bateu e começou a voltar. E a gente estava indo. Em um determinado momento ele se encontrou. E aí a direita, pela lateral da manifestação, começou a incentivar o povo a ir para cima dos partidos para arrancar a bandeira. E a gente tentando segurar para isso não acontecer. Eu achei que eu ia morrer, porque tipo, eu tinha 40 mil, 20 mil de um lado, 20 mil do outro, eu estava no meio. Eu falei, mano, fudeu. E aí os caras conseguiram arrebentar o cordão de segurança, foram até os partidos, arrancaram todas as bandeiras, teve vários casos de agressão, a galera de partido correu para umas ruas laterais, e a marcha implodiu. A gente conseguiu reunir a bateria da MPL, que é quem leva a marcha para frente, de novo, achamos nossa faixa, levamos para frente, e falamos, vamos terminar essa marcha, fazer um discurso final de que a vitória foi do povo pela contratarifa, que todo o resto é baboseiro. Fizemos isso. Foi legal esse final da marcha, foi tenso, mas foi legal porque, como explodiu tudo, quem estava carregando a faixa era uma molecada que estava de bandeira do Brasil na cara, que estava feliz de estar ali carregando a faixa. Você percebia que era uma primeira experiência política de muitas pessoas ali. Estavam querendo saber o que fazer, como é que eu participo disso. Né? Aí começava a cantar o hino, a gente puxava uma coisa em cima para não deixar o hino ser cantado. Aí começava a fazer grito contra a corrupção, a gente fazia um grito em cima pra... E foi essa guerra até chegar no final. Terminou, fizemos a discussão e chamamos uma reunião num centro que tem lá em São Paulo, da esquerda autônoma, para decidir o que fazer daqui para frente. Estava com medo de que a direita conseguisse de fato tomar a manifestação e daqui aquela luta contra o passe livre, contra o aumento da tarifa, se transformasse numa nova, marcha fascista por Deus e pela liberdade no Brasil. Que teve na época da ditadura. Pela pátria, como é que é, mãe? Marcha pela família. Da família, pela pátria. Tradição família propriedade. Ideias com Deus. Com Deus, pela pátria e sei lá o quê. Era uma marcha pró-ditadura. Era até. Legal. De lá pra cá, o que aconteceu? Em São Paulo, os movimentos de periferia que sempre tiveram ativos, continuaram ativos, o MPL resolveu se dedicar a apoiar a luta desses movimentos e as manifestações desses movimentos. E a gente tem em São Paulo hoje duas grandes pautas sendo chamadas e sendo discutidas por intelectuais, por jornal, por ativistas, que são, primeiro, a desmilitarização da polícia, né? Lutar por uma... A gente tem uma polícia no Brasil que é uma polícia militar, a mesma polícia que tem as mesmas regras, os mesmos regimentos internos da época da ditadura, Então, o militar é treinado para a guerra. Você coloca o militar para lidar com a população, ele lida como se fosse guerra. Então, no Brasil, assim, tudo que é reivindicação social é tratado como guerra. Então, você ocupa um lugar, a polícia vai te retirar, e vai te dar porrada e vai atirar em você. Você está fazendo a marcha dos professores, a polícia vai lidar com isso, vai te dar porrada. Então, a luta é pela desmilitarização da polícia. E a outra luta é pela democratização dos meios de comunicação, porque eles são concentrados na mão de poucos. Porém, paralelamente a isso, em São Paulo não aconteceu, mas em 6 cidades do Brasil aconteceu a Copa das Confederações, que é um evento teste da FIFA para a Copa do Mundo. Nessas cidades, a manifestação pelo passe livre se transformou em algo maior contra a Copa. E a gente viu, principalmente em Brasília, Recife e Rio de Janeiro, a entrada em peso na manifestação da população pobre de periferia, que era a população que estava no apetite de ir para cima da polícia e de quebrar todos os bancos e tudo que tiver vidraça na avenida. E essas manifestações durante a Copa das Confederações tiveram confrontos com a polícia fortíssimos. Isso marca também uma coisa importante no Brasil politicamente. A gente sempre teve medo da polícia. E parece que agora a gente está perdendo esse medo, a galera está indo para cima da polícia. Então o caveirão vagabundo enfrenta agora? Se formou no Brasil um black bloc, que não é como o black bloc europeu, que é de anarquistas, que tem toda uma estrutura e uma ideia. É de molecada da periferia que está lá aprendendo o que fazer, mas que eles estão à disposição de enfrentar a polícia e segurar a onda da porrada e quebrar tudo. Que é a novidade, né? É a novidade. A militância no Brasil na mão da periferia e da É novo, porque sempre foi, ultimamente não, é sempre a classe média, né? Sempre a universitária. Então agora quer estar na mão da favela. Acredito eu, talvez o Pedro, a Clara e o outro Pedro, possam, que são do Rio, podem falar melhor sobre isso. Acredito eu que desse caldo todo, que sobrou com mais força hoje no Brasil é o movimento no Rio. No Rio a gente tem ainda grandes movimentações, professores estão em greve lá, com confrontos com a polícia. Mas a gente teve outras coisas, a gente teve enfrentamento, também passando a câmera aos vereadores em Porto Alegre. No 7 de setembro, que é a nossa independência, eu estava aqui já, eu estava esperando já as notícias desgracentas de nacionalismo. Quando eu fui ver, cara, no Brasil inteiro o nego interrompeu a marcha militar, cara. Ninguém entrou no meio da avenida na marcha militar. Em Alagoas, o nego cercou o governador e teve que sair correndo de carro. Mas cara, acho que é legal explicar o que é o 7 de setembro. É um desfile militar. E que tem os excluídos, que é um movimento na nível nacional que faz um desfile com os movimentos sociais lado a lado com o desfile militar. Só que assim, é sempre uma coisa muito pacífica, muito tranquila, vai alguns poucos militantes, juntam-se ali, fazem aquele desfile junto com os militares, com umas bandeiras, reivindicações e tal. Só que esse ano, cara, o pessoal foi altamente radicalizado, pararam na frente do desfile militar. Assim, a gente tá falando do BOPE exibindo suas armas todas, da infantaria, da cavalaria, do caralho A4, e a meia dúzia de moleque ali, 100 ou 200, sentado na frente dele, não vai deixar passar, tipo... Impressionante. Então, eu tava de longe, então eu tava de longe, né? Mas assim, pareceu muito impressionante mesmo, eu não esperava. Então, assim, na verdade, eu tô falando tudo isso, essa fala de sei lá quanto tempo que eu já falei, mas é muito difícil analisar o que aconteceu e como aconteceu. Como que uma manifestação pelo passe livre que acontece desde 2005, de repente, virou uma revolta, porque isso é uma revolta popular agora, não é mais uma, é uma revolta popular. As bandeiras são milhares. É muito forte o sentimento hoje no Brasil contra a Copa do Mundo, muito forte, a ponto dos patrocinadores da Copa do Mundo terem pedido uma reunião com a Dilma, se preocupando com o fato da Copa do Mundo. A Dilma nomeou, esses dias, um general como autoridade olímpica do país. Então o cara que vai garantir a Olimpíada é um general, não é mais militar reformado, é um general, certo? Então, e para uma grande parte da população, essa é uma análise que eu faço. Para a molecada mais jovem, que tem hoje 18, 19, 20 anos, o que eles entendem de poder, de governo, no Brasil, é o PT. Porque quando eles tinham idade suficiente para entender que era governo, quem estava no poder era o PT. Quem continua no governo é o PT. Então essa molecada odeia o PT. E quer que o PT morra. E às vezes esse discurso contra o PT, para quem é mais velho, não só para quem é mais velho, mas acaba parecendo uma coisa mais conservadora, meio que de direita. Mas você tem que pensar nesse ponto de vista também, que o cara, não é que o cara quer o PSDB, ele nem sabe o que é o PSDB direito, muitas vezes. Ele simplesmente não quer mais o PT, ele não quer... Eu tive uma discussão com um cara nessa marcha que teve o encontro com a direita, que eu achei que ia morrer, o cara começou a xingar o passe livre falando que o passe livre estava protegendo os partidos. Eu comecei a discutir com o cara, eu falei, mano, eu também não quero partido, mas você quer o que no poder? Ele falou, não sei, cara, mas partido eu não quero mais. Mas, tá, mas você quer o quê? Ah, não sei, se pá, era melhor que fosse um cara só. Eu falei, cara, um cara só chama ditadura, meu. Ditadura. É. Mas ia ser mais fácil. Eu falei, mano, você tem alguma noção do que é uma ditadura, cara? Tal. Aí ele, então eu não sei o que eu quero, cara, mas eu não quero mais partido. Tem uma galera, que, muita parte dessa galera, que tá em formação política, cara. Não sabe o que. Não quer, não tem, nunca teve formação política. Tá tentando entender o que tá acontecendo. E o áudio ao PT não pode ser interpretado simplesmente como uma manifestação de direita. Eu sou professor, meus alunos. Muitos deles não gostam do PT, mas eles, ao mesmo tempo, gostam do Che Guevara. Então, assim, não é questão de direita, eles estão em formação política ali, clara. Se a gente abandonar e falar, ah, isso aí é uma missão da direita, já era, perdemos. E tudo que um movimento de 25 pessoas conseguiu criar no país, vai por água abaixo. O que eu acho que fica pra gente, não tem como fazer análise do que está acontecendo de fato, mas o que dá pra entender, eu acho, é que movimentos independentes, autônomos, alternativos, chamam anarquistas, porque não, não, o MPL não é um movimento anarquista, mas um movimento horizontal inspirado em ideias anarquistas, conseguem com mobilizações de base, que não é, também não é novidade, conseguiram criar uma perspectiva para uma molecada mais nova de uma outra possibilidade política. Uma política em que eles têm voz, que eles podem falar, que eles podem quebrar o banco, eles podem dar uma voadora na polícia. Entendeu? Que é um negócio que é inimaginável pra mim. Nunca imaginei isso. Podem entrar na Assembleia Legislativa. O cara pode entrar na Assembleia Legislativa. Tacar os móveis pra fora, tacar fogo em tudo. Até então, eles nem sabiam o que era a Assembleia Legislativa direito. Né? É, eles não. A galera, assim. Você vê a galera e fala, ah, sou contra a PEC e tal, contra a PEC e tal. E às vezes não sabe o que, nem o que é PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Algumas são bem reacionárias. Mas nem sabe o que é. Só que o cara se sente no direito já de poder falar que ele é contra. Então, assim, porra, alguma coisa mudou ali. É, até então no Brasil, a única esfera brasileira, acredito, isso é uma análise minha, em que a participação popular era aceita e que o povo tinha autoridade para falar eu posso opinar sobre isso, era futebol. Né? No futebol você pode ter ganhar 200 milhões por dia ou nada, e você é corintiano, o cara também, ou palmeirense ou flamenguista, e você discute futebol e de golpe igual, não tem classe, né? Tipo, é uma merda, inclusive no estádio se inverte a classe, né? Todos os ricos querem fazer parte das torcidas organizadas, são torcidas de pobres, o cara quer fazer pagar de malandro, blá blá, e ir lá. E agora isso um pouco tá indo pra política. Eu como torcedor, é interessante ver que até a galera de torcida organizada também entrou nisso. O Corinthians, por exemplo, criou um grupo que é o Passe Livre Corinthians. E as organizadas, todas, os times de São Paulo, estavam nos protestos, e era a galera que estava na linha de frente. Tava indo pra cima, que tentou invadir o palácio do governador, que trocou com a polícia. Todos eles juntos. E sem, numa maturidade política maior que os partidos, que estavam todos eles sem camisa. Falaram assim, essa manifestação não é nossa, não é do meu time, é do povo. E o partido não, o partido faz questão de qual porra da bandeira do partido, mesmo sabendo que vão tentar arrancar. Não dá pra ir com uma bandeira só do passe livre, tem que ser. Meus amigos são torcedores organizados, então lá na linha de frente, tipo, uma foto é a foto da Young Flu, do churrasco, do símbolo, outra foto é a foto do Black Bloc, porque nem se mistura. Então, é difícil analisar o que vai acontecer. A gente tem várias lutas sociais fortes no Brasil em crescimento. Ao mesmo tempo, a gente tem um governo que é de centro-esquerda, que se viu obrigado. A Dilma nunca tinha recebido um movimento social em todos os seus 3 anos de governo. E ela foi obrigada a receber recebeu o MPL no palácio do governo, o MPL e outros movimentos sociais, e abriu o diálogo, que a gente, sei lá, eu enquanto militante há 17 anos não acredito nem um pouco nesse diálogo que ela abriu, né? Mas tá lá. E de certa forma a questão da Copa, que é uma questão que é bem pesada, porque envolve muito dinheiro público envolvido. E muita remoção. A gente tem 250 mil famílias despejadas ou ameaçadas de despejo pela Copa. Coloca essa questão em evidência. Os comitês populares da Copa, que a gente tem nas cidades que vão ter jogos da Copa, foram colocados em evidência com isso tudo. Né? Eu faço parte do comitê de São Paulo. E é interessante ver como o número de pessoas que iam na reunião cresceu depois disso. Aumentou, porque a galera, peraí, então tem alguém que está se organizando contra a Copa? Eu quero ir lá também. E vamos lá. E, pô, se pensar, Brasil, país do futebol, você contra a Copa? Como assim? Então você vê na polêmica agora, hoje você vê na parede, foda-se a Copa, não vai ter Copa. A galera não estocou que essa Copa não é pra gente, cara. A Copa é pros ricos. Então, uma parte da galera. E aí a gente tem ao mesmo tempo a mídia tentando descaracterizar, chamar o Black Bloc só de vândalo. Temos agora uma onda forte de repressão aos movimentos. No dia 1º, agora 2 dias atrás, duas séries de grupos anarquistas e uma ocupação de compulsão de sem teto, mas com uma ligação com o vento anarquista em Porto Alegre, foram invadidas pela polícia. Militantes estão sendo, casas de militantes estão sendo invadidas e revistadas. No Recife, alguns teve relatos de militantes sendo sequestrados na rua por pessoas encapuzadas para dar um rolê, ser aterrorizado, tomar porrada, depois ser solto em qualquer lugar. E, obviamente eram policiais. Tem Rio preso em casa também. Tem Rio preso em casa. Ao mesmo tempo você tem a mesma mídia falando, peraí meu, o que é essa porra de anarquismo, né? E o anarquismo está em voga na mídia agora. Totalmente distorcido, tudo errado, mas tá lá. Né? Então assim como a Alca no começo do século, agora é a vez de colocar outras pautas, outras coisas em pauta na política brasileira. Não existia discussão pública de política no Brasil, e hoje está começando a ter. Então, eu acho que, em geral, no todo era isso. Não sei se a minha fala soa muito esperançosa, muito otimista, até porque é realmente surpreendente, acho que para todo mundo que estava lá é surpreendente como isso ficou tão grande, tão rápido, assim, ninguém esperava. E aí quando você começa a analisar quem está envolvido, como isso está acontecendo, você percebe que, porra, então quer dizer que o nosso tipo de ativismo pequeno ali na migalhinha funciona para alguma coisa, né? tem uma possibilidade, um dia existe. Né? Tem dois vídeos para passar, que são curtos, cada um deles tem 10 minutos. Os dois estão com legenda em inglês, porque eu usei eles nas outras falas onde ninguém fala português. Né? E um é um vídeo feito por um coletivo novo, que é a Baderna Mediática, que surgiu agora em São Paulo, que é sobre as manifestações. E outro é um vídeo do Comitê Popular da Copa, da Articulação Nacional de Comitês Populares da Copa, sobre a questão dos despejos no Brasil. Não sei se a gente vê os vídeos depois, a gente como troca ideia. Eu preciso do apanhador de Linux aqui, não sei quem é. Porque eu não manjo de Linux. Acho que primeiro. Mas é que a gente não está ligado. Mas a gente não está ligado. Alguém vai chamar ele? É um pitbull? Não sei. Hã? Eu tive um pitbull que era muito parecido com ele. Então você não corta o rabo nem a orelha, fica diferente. Um cachorro. Não sei, parece muito com... não é? Ele parece muito o Marquês. Hoje é dia de reencontro. Reencontro? Pessoas somando desaparecidas. Aperta Enter. Apertou Power? Ah lá, apareceu. Thank you. faca pra cortar, uma faca afiada, a outra não corta então. Fui à feira pra comprar, uma faca pra cortar, uma faca afiada, a outra não corta então. Fui à feira pra comprar, uma faca pra cortar, uma faca afiada, a outra não corta então. Fui à feira pra comprar, uma faca pra cortar, uma faca afiada, a outra não corta então. Encontrava no palco do tribunal, mas em qualquer outra parte, nos ardimentos. Como esses deuses, que de tempos a tempos são descidos por meio de um maquinismo para transfigurar a ação e dar-lhe o seu sentido. No fim de contas, viver por cima é ainda a única maneira de ser visto e saudado pela maioria. Já o vejo ao longe. Para a meia-noite, estava em casa a ouvir Iron Maiden, pensando na minha família, nos meus amigos e nos meus desconhecidos, resolvi escrever uma música sobre heavy metal. Yeah, yo, yeah. E o filho do carteiro só ouve thrash metal. Yeah. E a filha da cabeleireira só ouve speed metal e já teve um sonho erótico com o Lemmy dos Motorhead. E o filho do cangalheiro só ouve death metal, duas tentativas de suicídio, baixa autoestima. E o filho do coveiro só ouve do metal e era amigo do Tojo, dos Agonizing Terror. Speed, thrash, speed thrash, desce do me. Speed thrash, speed thrash, desce do me. E o filho do Erickson só ouve viking metal, Bathrick Jandus. E a filha do Eusébio só ouve black metal, é completamente doida pelos Venom. E o filho do Nené só ouve pink metal, him him him him him him him him him him him. E a filha do presidente só ouve drag metal. Speed thrash, speed thrash, desce do me. Speed thrash, speed thrash, desce do me. Yeah, yo, yeah. Speed thrash, speed thrash, desce do me. Speed thrash, speed thrash, desce do me. Speed thrash and death, death, death, morte, morte, death. Yeah.

nom de Dieu. Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la France sans Dieu. Nous crevons d'abstinence. Nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence. Vous méritez les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Vous méritez les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses. Au vicaire, le moins vieux, nom de Dieu, s'en allez à confesse sans Dieu. Se fait ploter les fesses. Nom de Dieu. Se fait ploter les fesses. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Tous les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et bon Dieu dans la merde. Nom de Dieu. Et bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne. Nom de Dieu. Mérite la lanterne. vocês não agem, então pediram pra ele fazer. Ok, ligar a luz. Claro. É. Fechou o negócio? Sim, vocês querem. O Pedro quer colocar mais alguma coisa, gente? Vocês querem perguntar, trocar uma ideia? Eu queria colocar mais uma coisinha só, sim, assim, que eu acho que é engraçado. Que é interessante, assim, da gente. Tô só meia puta aqui. Que é a coisa do. Do pouquinho da análise de conjuntura que tu fez. E como a minha experiência foi sempre muito mais essa militância de base em espaço de favela. Ou em ocupações sem teto. Eu acho que é interessante a gente perceber como que se relacionam essas pessoas de lá, desde pelo menos de que eu estou por lá, isso já faz uns 10 anos, com as perspectivas de governo e dos partidos políticos e como isso tem um boom agora, né? Tipo, quando a gente organiza uma ocupação sem teto lá no Rio, que a gente pretende um caráter autogestionário, um espaço político e tal, a gente normalmente passa pelo menos 6 meses fazendo reuniões. Pelo menos 6 meses fazendo reuniões antes de ocupar um prédio em si, né? A gente não ocupa com pressa, a gente ocupa depois de um processo que a gente acaba chamando de processo de formação política. E as discussões são abertas, e das primeiras discussões que a gente faz é sobre a entrada de partidos políticos ou políticos, ou da utilização do espaço da ocupação como espaço político. E é muito engraçado como unanimamente, aquelas pessoas que são basicamente pessoas muito pobres, que não têm onde viver ou que vivem muito longe do centro, já dizem de cara, não, partido político aqui não entra. Ah, não entra. Não, não tem como. Se você falar de igreja até pode entrar, mas partido político não entra. E é engraçado essa visão que as pessoas desde então constroem em cima disso, assim. E nas favelas, assim, é a mesma coisa. E não é só o partido político, já tem uma visão mais contrária ao Estado, assim. Durante esse tempo todo que eu tive em favela, obviamente tive muito contato com pessoas que trabalhavam no tráfico. E é engraçado como muitas pessoas são movidas a entrar pro tráfico por raiva da polícia, por vontade de matar a polícia. Quero matar a polícia. Por que tu ia matar a polícia? Porque um dia a minha mãe sofreu repressão, ou porque mataram meu primo, ou porque mataram meu irmão. E tipo, encarar a polícia sempre como um inimigo, como um projeto. E não só isso, como por exemplo, figuras como Che Guevara são idolatradas de um tráfico de drogas do Rio de Janeiro, ou como a música principal que eles escutam é Racionais MC, que é um grupo de rap muito politizado do Brasil, ou que já foi pelo menos muito politizado. Então é engraçado perceber como que esse boom de entrada e de enfrentamento com a polícia também tem a ver, na minha opinião, primeiro, com uma coragem que essas camadas da população sempre tiveram para enfrentar a polícia. Porque assim, foi muito engraçado. As primeiras vezes que eu tive na favela e que o Caveirão entrou, o Caveirão é aquele carro blindado da Bob, o Caveirão entrou e eu tava lá com outras pessoas, é o meu desespero e a tranquilidade deles. Sim, mas porque aquilo é diário, não é? Pois é, exatamente. Pra mim, aquilo, caralho, o Caveirão ainda, assim, não, tranquilo, hoje não é dia de operação. Tipo assim, exemplos do tipo, tô lá fazendo meu trabalho, tô com eles numa salinha, pá, pá, pá, pá, e o cara, o que houve? Eles, não, peraí, professor, peraí, abre a porta e vamos lá ver onde é que foi. E eu queria me esconder, e eles queriam saber o que tinha acontecido. E assim, um tiroteio rolando e a gente lá com medo, parado assim no canto. Talvez o Luca tenha estado nesse dia com a gente lá em Manquinhos, que tinha aquele tiroteio, e a gente achando que tava pertinho. Aí uma hora a gente resolveu abrir a porta e as pessoas passando assim, na rua, normal. E o tiroteio rolando. Quer dizer, eles já sabem onde está a arma, qual é a arma, de onde vem o tiro, quem é que dá, quem é que não dá. E aquilo pra eles, tipo, enfrentar a polícia, enfrentar o Caveirão, é qualquer coisa, é normal. Tipo, claro que eu tô falando do contexto do Rio de Janeiro, não sei como é que são em outras cidades. Aproveitando até a data, né, hoje é 3 de outubro, ontem completaram 21 anos do massacre do Carandiru em São Paulo. Só pra gente ter uma ideia da tua coisa da polícia, em 92, o Carandiru era a maior prisão da cidade de São Paulo, ela era bem na parte central da cidade. E as presas fizeram uma rebelião e o governo do estado mandou a polícia lá pra acabar com a rebelião. O governador deu uma ordem que era simplesmente mata quem for pra matar. E o resultado disso foram 111 mortos. Uma operação absurda, de completo desrespeito de direitos humanos. Eu lembro que eu tinha 11 anos nessa época, eu tinha 10 anos nessa época, e eu lembro da imagem na TV das familiares dos presos, né? Várias mulheres, desesperadas na porta da cadeia, querendo saber o que estava acontecendo, e ouvindo os tiros lá dentro. As TV emocionou ao vivo e ouvi o barulho dos tiros lá dentro. Você já tinha se rendido, né? Sim, já estava todo mundo inocente. Já. Tem um vídeo, um filme sobre isso que não é muito bom, mas tem uma cena que é baseada. Tem um médico brasileiro famoso, que também não é muito legal, mas ele escreveu um livro sobre... Ele trabalhou na prisão nessa época. E o livro, cara, o livro vai indo, tipo, com um monte de dados, tal, interessante conhecer como é uma prisão por dentro, até o último capítulo, que é o capítulo que fala do massacre, que é, cara... É o último capítulo é difícil de ler, cara. É foda, assim. E aí tem uma parte que ele coloca no livro, que é bem... Que tem no filme, que é assim, o cara entra... Ele abre, simplesmente, o policial simplesmente abre a porta da cela e atira em todo mundo. Tem um cara que não morre e fica assim, a polícia apontar e fala assim, ó... Eu não vou te matar, porque você me lembra o meu filho, mesmo, sei lá, alguma coisa subindo. Aí sai, o cara tipo, quase começa a chorar, o cara volta, mudei de ideia. E isso faz 21 anos. Essa prisão, o governo do estado de São Paulo demoliu parte dela, fez uma outra parte dela numa universidade, e chamou a parte demolida como tanto árvores, e chama-se Parque da Juventude. O Racionais MCs ficou famoso exatamente pela primeira música deles que ficou famosa mesmo. Foi a música que fala sobre esse dia, que a letra da música é escrita por um dos detentos que esteve lá, lá e sobreviveu. Isso foi há 21 anos. Hoje, um dia depois da manifestação em que foi a festa da vitória do MPL na rua, que deu problema com a direita, em São Paulo tem uma coisa que acontece nas periferias, que são saraus de periferias. As periferias de São Paulo tem muito sarau, que a população da periferia mesmo escreve poema, declama música, toca. E teve uma reunião extraordinária da galera de um desses saraus, que era um dos maiores, que é o sarau da Cooperifa, na Zona Sul. Eu fui, inclusive minha mãe estava junto também, coincidentemente. E a gente chegou lá, e era incrível como eles lá, sozinhos, estavam querendo criar uma frente antifa da periferia. Esse era o nome da frente. Porque estavam com medo do crescimento. E aí na discussão, tinha um cara no fundo, que provavelmente era um cara tipo, sei lá, de partido, mais velho, tal, que ficava assim, ó. Do nada ele falava assim, alguém tava falando, mas e a liderança? Cadê a liderança? E os caras respondiam, não tem liderança não, aqui é todo mundo liderança, tem essa liderança todo mundo igual. E os grupos que estavam participando, só pra gente da polícia na mente ainda, eram as Mães de Maio. Todo mundo conhece as Mães de Maio da Argentina, que são as mães da Plaza de Maio, dos presos políticos e desaparecidos da Argentina. Só que em 2006, em São Paulo, o PCC, que é um partido, uma facção criminosa do tráfico, primeiro comando... primeiro comando da capital. Porque o Neguinho tá passando mal, não é? Que? Aquelas... Cara, no YouTube, que é a festa do PCC, é isso, não é? Não sei. Ah, se pá, é. Eu sei que o PCC... O PCC são traficantes de droga que... tinha alguma, bizarramente, alguma criação de consciência social, escreveram um manifesto que iam estudar a Bolsa de Valores de São Paulo, blá blá. E aí um belo dia, em 2006, eles resolveram atacar várias bases da polícia em São Paulo no mesmo dia, mataram alguns policiais, colocaram fogo em ônibus. A polícia respondeu a isso, indo para as periferias de noite e matando todo mundo que estava fora de casa. Então matou um monte de gente inocente, um monte, a gente estava na porta de casa conversando e matou. E aí as mães dessas pessoas que morreram criaram as Mães de Maio, que é uma organização que é muito forte em São Paulo agora. Nesse sarau, isso foi 2006, ou seja, de 92 para 2006 não mudou muita coisa na violência da polícia, né? Nesse sarau, duas coisas eu lembro que foram muito marcantes. Uma foi a Débora, que é uma das mulheres da Mãe de Maio. Essa mulher é tipo uma das mais poderosas que eu conheço. Falando assim que agora tinha que ir pra cima da polícia mesmo, porque na periferia a bala nunca foi de borracha. Então, tipo, o que a galera experimentou na Avenida Paulista, a classe média experimentou na Avenida Paulista com bala de borracha, já foi aterrorizante, na periferia é diário, não é de borracha agora. E ela chegou e falou assim, ah, e outra coisa, alguém pode me hospedar hoje à noite? Porque eu sei que a polícia me conhece, e se eu tentar voltar pra casa hoje à noite sozinha, eu sei que eu não chego. Então, ela sabe, tá ligado? Que ela corre risco do caralho. Mas só que ela mete, ela vai onde tiver que ir pra enfiar o dedo na cara do policial. Porque pra ela, ela perdeu o filho dela e ela não tem mais o que perder. Mas essa é a grande questão, tipo, são as duas conjunturas que pra mim fazem desse que tá acontecendo agora, o que tá acontecendo agora, que é, primeiro, o envolvimento da periferia que obviamente já tem muita raiva do que é o sistema, isso é raiva do sistema, isso eu não tenho a menor dúvida. E qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa que tem algum vínculo familiar ainda com população negra e pobre, por exemplo, eu tenho um primo que já foi assassinado pela polícia. Tipo, é normal, não é uma coisa, pelo menos no Rio de Janeiro, não é uma coisa assim tão afastada da população, pelo menos da maioria da população. E a outra questão, é a questão do mal ou bem. Essa questão do movimento de massas, mesmo que talvez impulsionado por uma maioria fascista, quantos partidos políticos... Não, não é uma maioria fascista, não, é uma minoria, é um grupinho não, bem direcionado. Não, é uma maioria com uma filosofia mais fascista do que revolucionária. Contra os partidos, isso gerou um hiato ali, um espaço, um buraco, de onde emergiram as organizações autônomas, e que mal bem, cara, eu sou de uma organização anarquista do Rio de Janeiro que nunca recebeu tanta vontade de entrar na organização como tem agora. É. Acho que nos últimos 2 meses foram 40 pessoas. Não, nem só isso, cara. Ô Pedro. 25 que entraram entre muitas vontades. Ó. Pessoas que querem, que leiam o material, que se aproximam. Porque, vocês são anarquistas? Vocês estão na luta? Porque, assim, tem uma frase muito legal de um amigo que o Gabriel até pôde conhecer agora. A Clara também conhece, que é o João Barbosa, que é um morador de uma ocupação lá do Rio, ocupação mais antiga, opositionária e tal. Que é o João Barbosa, que ele sempre falou uma coisa assim, ele é uma pessoa sem formação política nenhuma, sem estudo na universidade, nem diga, sem estudo educação fundamental. Mas que sempre disse uma coisa, formação política para mim acontece na luta. E nunca se viu isso, da maneira. Formação política tem acontecido, é no dia a dia, é na linha de frente, porque é na linha de frente que a pessoa percebe se aquela manifestação ali tem mais a ver comigo ou se aquela dele tem mais a ver. Se eu quero mais é o cara com a bandeira do Brasil ou se eu quero mais é o cara que parte a vidraça do banco. Eu quero mais é o cara que enfrenta a polícia ou eu quero mais é o cara que dá o balde, que quando dá balde de borracha o cara sai correndo. E é nessa hora que acaba, naturalmente, os anarquistas e os libertários tal, que estão mais ou menos na linha de frente dessa coisa, acabam ficando mais ou menos na evidência desse movimento. Então, na minha opinião, essa é a minha análise de conjuntura, pelo pouco que eu conheço, já estou há 3 anos aqui, já não tenho aquele vigor de estar próximo, de entender o que está acontecendo, mas mantenho-me em contato assim e sei que mais ou menos o que se passa é isso. Então, eu queria dar essa contribuição, assim, que eu acho que é uma parada importante de saber. A periferia sempre odiou o Estado e a polícia, porque o Estado nunca foi nada para eles. Basta a gente ver que o movimento agora está protagonizado por professores, que basicamente a educação pública no Brasil é um lixo. O professor é mal remunerado, a escola não tem estrutura nenhuma, os alunos, como são pobres, o governo é descaso total. Então aquele aluno ali nunca teve saúde, nunca teve educação. A polícia que não entra é para dar tiro na cara dele. O cara fala assim, cara, quem é que me representa? Ninguém. Eu vou é pro pau, eu quero é porrada. E nesse meio entra uma meia dúzia de gente que fala assim, não, somos contra o Estado, contra o capital, também gostamos de dar porrada em polícia. É o mínimo para a coisa acontecer mais ou menos bem. Mas eu acho que no geral você tem razão, cara. O fato do MPL ter sido evidenciado na mídia, no Brasil inteiro, trouxe um interesse por esse tipo de organização que não é partido e que não quer saber de Estado, que não quer saber de qual partido está no poder. E aí é o que eu faço uma análise parecida. Eu acho que agora é o momento de as coisas estão em disputa ali, né? A galera está em disputa. Que estão descobrindo formas de política. Tem tantos caras que vão pro lado dos fachos e vão achar que tem que voltar à ditadura e os caras que acham que quer se interessar. Eu participo de um coletivo lá em São Paulo que é a Casa Mafalda, que é mais ou menos como a Casa Viva, só que uns 10 vezes menor, tá bom espaço. E a gente nunca recebeu outro pedido de entrevista, né? Eu queria lá, a mídia quer lá filmar. E o cara. Ele de São Paulo mandou um e-mail pra gente. Não, então foi em São Paulo lá também, cara. A Folha de São Paulo foi lá, no mesmo. No dia 11, o Clasher, que é um cara do coletivo, foi preso. E aí a gente fez uma festa na sexta-feira pra arrecadar grana pra fiança dele. E aí, tipo, cara, colou, tipo, mano, 4 canais de TV diferentes lá pra filmar o barato. A festa. E aí, assim, aí sai na Veja que os vândalos se reúnem numa casa na Zona Oeste. A Veja é a revista da elite, mas, assim, a revista mais caricata possível. A revista que, tipo, fala de que o governo brasileiro é comunista e que... E, sei lá, fala, é a mais caricata da direita possível que você imaginar. Assim, a coisa mais caricata, ridícula mesmo. Você dá vontade de dar risada de tão ridículo que é. Só que é a revista que mais vende no país. Quem tiver 3 televisões em casa, vai ter que dar uma pra... Não, qualquer dentista que você for no Brasil, você tem a Veja pra você ler enquanto você espera. Tipo, então é isso, cara. Tipo, tá em evidência agora. O negócio tá em evidência agora. Pra onde vai? Sim. lá, pra onde pra vai. Pra onde já tá indo, né? Pra onde tá indo, não, mas corre essa repressão estatal cada vez pior, prendendo o negro em casa. Tu tá ligado que, por exemplo, teve a manifestação dos professores semana passada, ocuparam a Câmara, no sábado foram desalojados num despejo violentíssimo, parte da Polícia Militar, e a votação que eles queriam impedir era na terça-feira, na Câmara dos Vereadores. Cara, a polícia botou uma grade em volta da praça e botou um choque dentro da praça. A população não podia chegar perto da Câmara dos Vereadores, que tinha uma grade, tava gradeado, amanheceu o dia com aquilo gradeado, com batalhão de choque ali, com cachorro, com bala, com carro blindado, pra ninguém chegar perto da Câmara. Cara, isso. E sinceramente, a Câmara, supostamente, a casa do povo, né? Em 2014 vai ter a zona de exclusão da FIFA. Ao redor do estádio é 2 km. Então, 2 km ao redor do estádio, quem não tem ingresso ou credencial de imprensa não pode entrar. Sim, sim. É, a galera foi pra cima do jeito. Não foi tão, talvez, tão radical quanto vai ser na. Não, foi bem radical, cara. Foi pesado, cara. Foi pesado. Recife, Brasília, Rio de Janeiro. Mas além da Copa é terrorismo. Ah, sim. Entrou nas 2 km, fez manifestação terrorista. Ah, sim, sim. 5 anos de prisão. Eles mandaram bala de borracha, gás lacrimogêneo, mas ninguém foi preso como terrorista. Essa lei foi aprovada? Ainda não. Não, tá no Congresso. Uma das principais vozes contra a lei é o Romário, né? Ficou baixinho. Cara, se o Romário se candidatasse a ser presidente, ele ganhava. Olha, não duvido nada. O cara falando contra a Copa e ele é o Romário. Ele é quem? Ele não fala o Romário. Ele não fala a Copa. É contra a Copa. Ele não fala a Copa, na CBF, na jogador de alta. Foi, no Rio. Então o deputado é o principal voz. Não é bem lei, né? Medida provisória. Ele é político, adora o Romário. É um político do Partido Socialista Brasileiro. Que por acaso tem posicionamentos contra a Copa, assim, bem interessante. Foi eleito agora como? Foi eleito na última eleição federal. Foi campeão do mundo em 2004. Foi. 2010. Quando entrar, Quando entrar, exatamente. Pelo Rio de Janeiro. A minha mãe me deu uma bronca, só pra, já que você falou da Dilma, a minha mãe me deu uma bronca antes de ir embora, porque ela falou que. É, eu falei que a Dilma não tem passado político. Eu quis dizer passado político institucional. Ela nunca foi vereadora, deputada, nunca foi nada. Mas ela foi guerrilheira, ela foi presa, ela foi torturada. Tem uma sessão importante da Câmara que um cara, um deputado de direita, fala umas merdas pra ela, que a senhora era guerrilheira e tava, pegou em armas na época do década de tal. Ela cadê falou assim, ó. Era mesmo e peguei mesmo, e o senhor tava do outro lado. O senhor tava na ditadura. Aí o cara calou a boca, né? Falou, pô, tava mesmo, tipo. Então é. Ela teve um papel político ativista importante naquela dia 70 e 80, mas assim, eu quis dizer que ela nunca foi vereadora, nunca teve um cargo político. Eleito, eletivo. E aí é uma escolha inteligente do partido. Petista. Mas foi petista, sei lá mais, né? Ela ficou meio brava com o partido. Ficou brava. Eu esperava que ela fosse cara. Mas é. Não sei se ela é mais, cara. Não sei. Ela votou no Haddad porque ela não queria que você ganhasse, mas. Minha mãe foi assistente social a vida inteira. Então ela lidou com esse tipo de pessoa que parece no segundo filme, em situação de risco, né? Despejado, que tem enchente a vida inteira. E o PT sempre foi a experiência de mudar isso. Aí de repente você vê a mesma merda, né? Então ela tá bem desiludida com isso. Os pais também eram do PT, os dois, fundadores. Meu pai, antes de morrer na reeleição do Lula, ele não votou no Lula, não. Cresci em campanhas eleitorais do Lula, peguei na mão do Lula em passeado em São Bernardo. O Lula era meu ídolo de infância. Eu cresci com o Lula. O Lula na minha cabeça era um. Minha mãe trabalhou na prefeitura no secretário da Zerundina, que é a prefeitura do PT. Meu pai também. Só que na Secretaria de Saúde. É, minha mãe estava sendo social. Eu lembro da Zerundina me dando beijinho. Será que tua mãe conhece meu pai? Capaz, cara. Capaz. Estou da tua pé. Aquela gente é primo. Mas é um momento político muito, muito, puta, cara, novo mesmo, né, cara? Porque os partidos estão todos desesperados também. Eles não sabem o que fazer, porque ninguém quer saber deles, né? A galera, porque eles sempre falaram que são os pobres, os oprimidos, os excluídos, querem que eles se fodam. Entendeu? Tipo, vai lá o PSTU fazer discurso na favela e vão mandar eles a merda. Entendeu? Então, tipo, a galera não quer saber. Basta ter um P na frente que já acabou. Ah, detalhe. Foi criado no Brasil agora o Partido Militar. Festa Militar? Partido Militar. Partido Militar. E, incrivelmente, no manifesto de criação eles citam Foucault, cara. Porra, que ponto é? Eu não lembro por quê. Mesmo em que sentido eles citam Foucault? Eles estão Foucault. Criticando. Não. Eles citam Foucault. Como dizia o filósofo Michel Foucault. O Partido Militar. Partido Militar. Até aí, cara, o Roberto Campos foi um ministro da Fazenda na época da ditadura, citou o Bakunin para defender o neoliberalismo contra o controle do Estado na economia. Então, tipo, cara, esse cara é. Foda-se, né? Mas tem aderência essa Partido Militar? Dos militares, cara. E dos militares e dos fascistas, né? Os caras, a galera sim, mais conservadora, assim. Mas nada, vida que ganha alguma coisa. Mas o exército é principalmente. O exército. É difícil de caracterizar. O exército é um. O exército tem muito pouco dinheiro no Brasil hoje em dia. Quando você faz 18 anos, tem que ir pro exército. Realmente a maioria não pega. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório ir lá. Aí tem 500 vezes que você vai lá e a maioria é dispensada porque eles não têm dinheiro para ficar colocando no exército pagando. Então, só que a Dilma criou agora, o PT criou agora, a Força Nacional de Segurança, que é uma força mista de exército com polícia militar de todos os estados, que é especialmente para a Copa. Então, nessa força, o governo está colocando muito dinheiro. Então o exército está de bem com a Dilma no momento, né? Porque... E foi a força que interviu no complexo alemão, né? E que interviu na Copa das Federações. E aí, assim, aí é o exército com a polícia, ou seja, a merda é o quadrado. E com todas as novas tecnologias, né? Enquanto a gente está pedindo a desmilitarização, o governo anuncia que agora a PM vai ter jato de água, canhão sônico, que é tipo um negócio que emite som e todo mundo desmaia. Não, não, você tava lá. Então, assim... É um negócio que gira, assim... Eu duvido que qualquer chance de desmilitarização vá acontecer até a Copa. O que eu acho que pode acontecer, na Copa vai morrer gente, se continuar esse clima vai morrer gente. Talvez depois da Copa alguma esperança de desmilitarizar a polícia exista. Não faço ideia. O lance é que depois da Copa a gente tem eleição. Convenientemente, a eleição no Brasil é em ano de Copa do Mundo. É? Isso pode ser... Quanto tempo antes? Depois. Aí depois, em outubro, é agora, seria agora. Primeiro turno, agosto, setembro, 3 meses. Primeiro turno, né, primeiro fim de semana de outubro, é. Porque assumi em janeiro, né? Então é outubro, o primeiro turno no começo, segundo turno no final de outubro. Agora, eu não sei nem quem vai concorrer no que vem, cara. Acho que a Dilma vai concorrer para a reeleição. Então, dizem que o Lula pode voltar também. Já passaram 4 anos, pode mandar. O Lula ficou 8 anos porque ele não podia. Entrou a Dilma, mas agora ele pode voltar. Mas o Lula já está lá há 3 anos? Sim, foi 2010. Ano que vem é aquela eleição que você tem que decorar 5 números para votar. Deputado estadual, governador, senador, deputado estadual e presidente. E ninguém decora 5 números. As pessoas decidem ali na hora. Pega um papelzinho. Ou vota no partido. Ah, não é como aqui que é mais uma cruzinha no partido? Não, vota eletrônico. Tu digita o número na máquina. Mas você pode votar no partido, no federal. Não, você pode se enganar, até. Pode. Pode se enganar. Pode votar errado. Hã? Faz a foto. Mas depois você pode botar o número qualquer e anular o voto. Também. Pode anular o voto. Pô, só que assim, então, com tanta tecnologia... Anular o voto hoje no Brasil... Não, não valida. Não, anular o voto no Brasil... Ah, ele é obrigatório votar. É obrigatório. Mas anular o voto no Brasil é favorecer quem tá ganhando, porque assim... O cara, para ganhar, ele precisa ter, a pessoa pagar tem, precisa ter 51% dos votos válidos. Até um tempo atrás, voto nulo era considerado voto válido. Entrava na contagem. Entrava na contagem. Então, se você votasse nulo, estava contando, então você estava diminuindo a chance do cara ter 51%. Agora, não é mais considerado voto válido. Então, mesmo que você vote nulo, vão te tirar da contagem e o cara vai ganhar, na verdade, vai ser pior. Obrigatório, qualquer voto que você dê, branco ou nulo, é voto válido. É inválido. Então, não entra na contagem. Então, o que a gente faz agora lá, os anarquistas... Não ir votar. É. E ir votar no lugar é igual. Então, o que os anarquistas fazem hoje lá é convocar as pessoas para não votar. Então, a gente e depois pagar uma multa de 3,50. É. Existe política, tem um grupo que chama... Existe política além do voto, junto a vários grupos de esquerda, autônomos, que promovem o não votar e outros... Tem que ter um elemento com a liberdade de escolher, não é? E aí, assim... Tem uma galera que, inspirada nos apatistas, criou as caravanas... Como é que é? Outra campanha. Outra campanha, mas assim, criar as caravanas da... Esqueci o nome agora, mas é alguma coisa... Que assim, no dia da eleição você pega todo mundo e vai pra outra cidade, porque se você estiver na cidade você não pode votar. Aí você vai todo mundo pra outra cidade... Justifica o voto, E se você estiver numa cidade diferente de onde você é recenseado pra votar, você pode ir numa zona eleitoral e justificar por que você não votou. Tipo, eu aqui, por exemplo, posso justificar que eu não voto no Brasil porque eu tô morando aqui. Mas você pode votar daqui, se quiser. Só em presidente. O único voto que é válido aqui no consulado é presidente. Mas não tem digital. É, não, é eletrônica na mesma. Só que no consulado. Mas isso do eletrônico, isso é muito. É fácil de. Exato, manipular. Junta um monte de disquete, bota no computador e aquilo simplesmente compra. Não, mas tem. Não, mas sabe por quê? É porque. É, não tem muito jeito. Mas quando tinha voto de papel, os partidos mandavam delegados para contagem para ficar observando. O voto eletrônico também tem controle, mas eu não sei como é o controle, quem faz. Acho que é uma auditoria externa. A verdade, gente, no Brasil é a seguinte: sobre a eleição. Todos os partidos, todos, o PT, a esquerda, a direita, sempre, todos os partidos grandes, são financiados. A campanha no Brasil pode ser financiada por empresa privada. Todos os partidos são financiados por grandes construtoras. Então, ou empresas de transporte público. Não, mas construtoras são as maiores zoadoras de todos, do PT, do PSDB, do PMDB, todos. Então a Copa do Mundo, na verdade, é só a retribuição do favor. Né? Ah, vocês deram dinheiro para a campanha, agora a gente faz a Copa do Mundo, vocês ganharam dinheiro construindo estádio e rodovia. Então é isso. É importante também dizer a diferença que aqui o voto é em lista, você vota no partido. Mas pode votar no partido? Você vota no candidato. Para qualquer eleição, tanto senador, deputado estadual, você vota no candidato. Você tem que decorar aquele número, 5 ou 4 dígitos, ou 3 ou 2, para votar no candidato. Você não vota no partido. Mas você pode votar no partido. Se o candidato tem um lobby muito grande, com uma empresa tal, ele tem muito mais dinheiro e faz uma campanha pessoal. Não, detalhe, não é que nem aqui tem uma lista por Vila Real, tem que ser quantos deputados na lista, não. Tipo, um candidato da puta que o pariu, bota lá a campanha dele, e se ele tiver mais cartazes que os outros, ele ganha mais, obviamente. E quando ele é que escolhe as pessoas, Tom? O quê? Não, ele é eleito. Eleito, no estado, imaginando um parlamento. Sim. Tu votas naquele partido, claro que não queria ser. Não, tu não vota no partido, você vota no candidato. Como é que tu eleges uma assembleia? Mas, os candidatos que compuserem a assembleia, depois mas eles lá se organizam. Não, eles são de alguns partidos. Eles são de partido, mas eles você não vota. Partidos, mas você não vota no partido. Você vota na pessoa. O que permite que eles criem campanha, por exemplo. O cara é do partido. O cara é do partido que a sigla dele é 12. A sigla do partido é 12, é um número. Então, ele pega o número 12345, porque fica 1, 2, 3, 4, 5. Aí o cara que não sabe em quem votar, que é o cara que vai lá. É o 12345. É sério, não é brincadeira. 13013. E tem também assim, ó. O cara é dirigente de clube de futebol, do Corinthians, ele fala: corintiano, vota em corintiano. A campanha dele é pra esse apelo. Ou então o cara é jogador, o Romário se elegeu assim. A campanha dele é: eu sou o Romário. É só isso. Vota em mim, eu sou o Romário. Tem um palhaço no Brasil que chama Tiririca. Ele foi elegido fazendo uma campanha de que ele não sabia. Ele falou assim: olá, você sabe o que faz o deputado federal? Não, nem eu. Mas vá em mim que eu vou lá descobrir e te conto. Foi exatamente isso. Foi um dos mais votados. Mas em Itália também houve um palhaço que foi eleito. Hã? Em Itália também houve um palhaço. Mas esse palhaço tem que ser da lista de um partido. Lá, o palhaço se ajuda sozinho. Tem partidos que existem, Cristina, só para eleger esse tipo de gente, que não tem programa, que não tem nada. São partidos fantásticos. Tem 32 partidos. Tipo PDM, PDM. Não, tinha o partido dos aposentados da nação. Existiam partidos assim que não. De 4 meses são para eleger pessoas como o Frank Aguiar, que é um tecladista lá. Mas tem mais jogador de futebol ali, do Bebeto se candidatura também. O dinheiro para as campanhas é exclusivamente privado? Não, pode ser público. Não, tem pode fundo ser público. Militantes do. Não, o fundo público é dividido de acordo com o tamanho do partido. É, mas só de acordo com o tamanho. Se você arrumar mais dinheiro. Pois. É assim. É para perceber se há um dinheiro, se o lugar público dispõe dinheiro. Dispõe, mas é dividido de acordo com o tamanho do partido. Você tem um partido com muitos filiados. E para criar um partido no Brasil, você precisa de acho que 100 mil assinaturas para criar um partido. Você tem que primeiro fazer uma baixa assinada, conseguir 100 mil assinaturas, aí você pode criar um partido. É, 100 mil numa cidade como São Paulo é. 100 mil ou 500 mil, 100 mil ou 500 mil, eu não lembro. Mas não é fácil, cara, tipo, conseguir 100 mil. Não é fácil, claro, mas aí você bota aquele monte de militante lá com 2 mil. Se tiver dinheiro, você consegue. Não, mas o principal problema do Brasil é. Não, não é o principal problema, obviamente, mas principais problemas é o lobby que se faz para você conseguir se eleger. Porque de fato o marketing importa muito. Porque as pessoas são obrigadas a votar. Os jogadores estão nos Estados Unidos, né? Sim, sim, exatamente. Os jogadores também são gajos que têm pasta, né? Olha, vou te falar, um dado que eu vi recentemente. Tipo, uma porcentagem muito alta, tipo, mais de 90% dos deputados estaduais do Rio de Janeiro eram milionários. É, o Pinho Salgado, o Pinho de Arruda Sampaio, que é o cara do PSOL, que é o cara da esquerda. O PSOL é um velhinho de esquerda do Brasil. É, a divergência, a esquerda que saiu do PT e continuou de esquerda. O cara que é o velhinho, simpático, de esquerda, todo mundo gosta, o cara tem um monte de casa, velho. O dinheiro declarado do cara é 80 bilhões, sei lá quantos milhões, 80 milhões, o cara é tipo, é o cara da esquerda. Tipo, a esquerda é essa, tipo, porra, vai se fuder, mano. Mas é. Uma das pautas que as pessoas, que a esquerda hoje no Brasil pede é exatamente por isso, a reforma política. Se mude a estrutura política do país. Porque esse jeito que tá, é na verdade. A proposta do PT é o voto em lista. Hã? O PT tem proposta de voto em lista. Não, não sei, tem várias propostas de reforma. A principal proposta é a diminuição do número de políticos. A gente tem 1 milhão de vereadores, 2 milhões de deputados, 250 senadores e todos pra fazer porra nenhuma. E ganha um salário absurdamente astronômico. Então, astronômico. Tipo, um senador ganha mais de 20 mil reais por mês. Mas sabe quem que é? Sabe quem que é uma das maiores aposentadorias do Brasil? A polícia militar é dividida em oficiais e... Porra, qual que é o nome? Não é soldados. Suboficiais. Não é suboficiais. Sargentos? Não é sargentos, esqueci. Não, tem um outro nome. Não oficial. Cadetes, não. Os oficiais e a classe baixa. Os oficiais são tipo 5% da polícia. Esses caras têm as maiores aposentadorias do país. Eles são que comandam a polícia, são a maior poder do país. E eles se aposentam tipo, com 35 anos. É verdade. Eu tinha um amigo de prédio que o pai dele era aposentado e tipo, tinha 11 anos, o pai dele já era aposentado. Bem novão, nem cabelo branco tinha. Era aposentado, era militar. Porque você ganha anos de serviço porque você presta um serviço que é perigoso. Como é que é? Auxílio. Cada vez é melhor o curso, né? Oi? Cara, extrema-direita mesmo no Brasil, a rigor, elas são grupos bem pequenos, né? Então, assim, em São Paulo tem skinheads neonazistas e tem gente que é integralista. Então, o integralismo foi a versão brasileira do fascismo, né? Na década de 30. Foi esmagado pela esquerda, pela... Nem só pela esquerda, foi esmagado por todo mundo. É ridículo, até. Mas ainda tem... Guarani. Ah, é. Ainda tem... A saudação deles é Anaue, que é uma palavra em tupi-guarani. É, e o símbolo, mas o símbolo é o sigma, que é uma letra grega. E é bem parecido com o nazismo. É uma bandeira azul com a bola branca e o sigma dentro. E... Os neonazistas são pequenos, um número pequeno de pessoas. Só que o discurso do nacionalismo no Brasil não é como, por exemplo, na Alemanha, que se você ser nacionalista é muito pesado na Alemanha. No Brasil é fácil, todo mundo é nosso, todo mundo ama o Brasil, ei, Brasil, um país de todos. Então você vai pra rua e você. Um dos cantos dessa que a galera puxava era, quantos partidos era, puta que eu pariu, não tem vermelho na bandeira do Brasil. Uau! Então assim, é muito fácil insultar o povo contra a esquerda usando a questão do Brasil. Brasil, Brasil. Mas eu tá sempre todos os países, mas assim, então, mas não existe grupo no Brasil, nem partido grande como tem aqui. Por exemplo, não tem um partido como o Aurora Dourada da Grécia, ou mesmo o da... Mesmo o juventude do PSDB, que seria o partido mais à direita, mas a não gente é uma chega juventude skinhead. Não, é neoliberal. É uma juventude empresária, de terceira e gravata. No Brasil existe muita, desde o princípio, existe muita mistura de raças, não é? Mas a Grécia é diferente. Mas é, cara... É um partido formado basicamente no Brasil, tudo é muito torto, cara. Não, no Brasil... Skinhead no Brasil... Sempre foi gente nacionalista, homofóbica, xenófoba. E os nazis eram nazis. Claro. Hoje em dia surgiram os skinheads antifascistas lá. Só tem uma galera que até ontem era skinhead pilantra e aí agora virou antifascista, sabe? Tipo, então é muito confuso no Brasil esse negócio de skinhead. Porque, no Rio, você tem foto de neonazi fazendo saudação, e o cara é negro. O cara é visivelmente negro. Você vê os traços dele de negro, o pai do cara provavelmente é um negro. Ué, não tem história. Não tem história dos fascistas alemães, que supostamente alemães, brasileiros, tipo do sul do Brasil, descendentes de alemães no sul do Brasil, que botaram uma reivindicação para a internacional fascista lá e tomaram um chumbo, falaram assim. Sai fora, seus negros de merda, brasileiros, Mas apesar de serem... Tiraram um louro, os olhos verdes. Mas apesar de serem pequenos, não, as pessoas de São Paulo viram e mexem e fazem merda. Né? Então eles já mataram gays. Nos últimos anos eles mataram um punk, mataram um turista na rua. Brasília também. Aleatoriamente. Essas manifestações todas. Na última que teve, grande São Paulo, eles estavam todos lá. E assim, só que eles não estavam vestidos de neonazista. Eles estavam vestidos de camisa social, calça jeans, e gritando fora partidos. Mas, cara, quem é do movimento sabe quem são esses caras. Cara, eu nunca vi tantos juntos. Eu vi pelo menos uns 50. E assim, você não vê 50 juntos. Mas é muito pouco, né? Só que, mesmo assim, tem uns. No Brasil, todo mundo sabe que é uma suástica no Brasil, mas ninguém sabe o que é uma SS ou uma Cruz Celta ou alguma coisa. Então tem uns caras que tem umas SS na mão, 88 aqui, Cruz Celta, e ninguém sabe. Tem um caso que foi bizarro. O Brasil é muito torto. Muito. É uma coisa... Circulou na internet uma foto da parada, ia ser a parada gay de Campinas, eu acho, que é uma cidade do exterior de São Paulo. Ou de São José. Não, uma cidade do exterior de São Paulo. Parada gay. Na foto da parada gay, tava lá o nome dos DJs que iam tocar. E um dos DJs, que era o principal, é um DJ brasileiro que é renomado no exterior, e tá a foto dele assim, todo gostosão, sem camisa, pá. Aí você começa a olhar a foto, tem um Mussolini aqui, tem um negócio da SS aqui, da Luft... como é que é o nome? Da Força Luftwaffe aqui, um 88. Aí você começa a contar, tipo, a Cruz Celta, tem tipo 13 tatuagens nazistas. E não assim, ah, é coincidência, o cara não sabe, agora gosta de guerra. Não, cara, são 13 tatuagens nazistas. Totalmente. Aí... Um grupo antifa começou, fez um alarme na internet. E aí uma revista entrevistou o cara. E o cara falou assim, o cara não negou que era nazista, mas ele falou que ele saiu do Brasil há muito tempo e que lá fora o público que fez a carreira dele foi o público gay. Então que ele era heterossexual convicto, mas que ele respeitava muito o público gay porque ele devia a carreira dele ao público gay e que as tatuagens eram só porque ele gostava de guerra. Mas aí a galera do movimento gay sacou que não era e tirou ele da parada gay. Mas você tem uma ideia, o cara tem um flyer da parada gay, com o DJ da parada gay, certo. Tem um monte de trabalho nazista, cara. Tipo, mano, você fala, não, isso não pode estar acontecendo, jovem, não é verdade. Assim, prazer. Porque as pessoas não sabem o que é que os pandemias simples também. Não sabem. E eu sei que ele para os outros. Ele não tem a suástica. Ele tem todos os outros símbolos imaginados nazismo, ele tem. Mas a suástica ele não tem. Então no Brasil, você, quem não é do punk, anarquista, que sabe reconhecer, o cara passa de skinhead na rua e ninguém sabe nada. Mas ao mesmo tempo, se você chegar pra uma galera pobre lá e falar assim, aquele maluco ali é nazista, não gosta de negro, o negro vai espancar ele, simplesmente, não tem perdão. Lá em frente à Casa Mafalda, a gente tinha feito um ficho que era assim, a Lapa, a gente mora na Lapa. É um bairro italiano, de origem italiana que tem muita imigração nordestina, então hoje tem muito público nordestino lá, tem casa de forró, um monte de coisa. E aí tem uns skinheads nazistas que passam por lá e fazem umas fichações nazistas. Aí a gente fez uma fichação em frente à casa assim, viva lá para nordestino. Aí passou um tempo e alguém foi lá e riscou o nordestino e escreveu viva lá para paulista, fora nordestinos. E fez um 88. Né? Aí a gente falou, vamos apagar essa merda. E fomos lá pichar por cima do negócio, apagar. Só que era o muro de um hospital. Mano, tinha um monte de pichação. Aí o segurança do hospital viu e viu, eles estão fazendo aí blá blá. Aí quando meu amigo terminou de pichar, eu subi lá, não, calma. Eu falei, não, tinha uma pichação nazista ali, tem um pessoal que anda por aqui que é nazista, que não gosta de negro, não é nordestino, a gente tá só apagando, pá. Aí ele, ah é? Mas por aqui um pessoal que não gosta de nordestino, não gosta. Mas sério, eu nunca vi. Eu falei, não, mas é que eles não aparecem, eles só fazem pichação, tá vendo aquela ali, aquela lá? Ele, ah é? Olha, se encontrar outro tipo desse aí por aqui, traz ele aqui pra mim que eu vou mostrar meu amiguinho pra ele. Então a galera não sabe o que é, mas se souber também, se esse cara é nazista, se você quiser, esse cara é nazista, né? Mas não tem muitas pernas. Hã? É muito fraco. Muito fraco. Mas sabe o que é forte hoje no Brasil, cara? Tem um cara que faz um vídeo, quando fala de moralismo, de corpo, um político fazendo assim, que é o Marco Feliciano. Esse cara é um pastor de uma igreja neopentecostal. Ele foi nomeado presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Senadores. Não, da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento lá do Brasil. Não sei que câmara, mas. De Direitos Humanos, o cara que tem discurso anti-homofóbico, homofóbico. É, já escreveu coisa no. Ele já escreveu no Twitter falando assim. É, que a Bíblia dizia que as raças negras eram não inferiores, mas eram menos, primitivas aos olhos de Deus. Na Bíblia estava escrito que eles eram raças mais primitivas. O cara é racista, xenófobo, homofóbico, abertamente homofóbico. Ele fala da ditadura gay no Brasil, ele fala que as pessoas que eram obrigadas a ser gay e tal. E esses grupos neonazis, eles se ancoram nesse maluco. E esse discurso homofóbico é muito fácil num país machista, né? Então, muita galera vai compra o discurso dele e começa a reproduzir que é ditadura gay, que os gays querem ser melhores que os heterossexuais, querem ter mais direitos que os heterossexuais. Por que tem que ter direito heterossexual? A gay se não tem direito heterossexual, sabe? Esse tipo de discurso retardado. E aí, assim, o cara, os neonazis aproveitam, eles sabem onde se infiltrar. São poucos, mas eles sabem onde se infiltrar. Mas não é um grupo que tem poder político, a gente não vai chegar no poder e eleger alguém, sabe? Isso não vale. Mas eles matam uma pessoa de vez em quando. Matam? É muito acidental, é muito brutal. Isso já é raiva, não é organizado. Ah? Não parece organizado isso, é uma coisa muito... Não, é... Você sai à noite e vai numa... Exatamente, vai à noite, sai armado, encontra um punk, encontra um gay, mata e aí... Aí, tipo, tempos e tempos eles matam alguém... Se tivesse mesmo já morto muito mais gente, sim. Não é fácil. Vira e mexe, eles matam alguém, a polícia vai e prende dois. Aí passa 2 anos sem acontecer nada. Aí vai e mata outra pessoa, a polícia vai. Mas é isso. Não é, bem pequeno. Mas não era nem pra existir, né? O nazi no Brasil, cara. Não é nazi no Brasil, cara. Caralho, não faz sentido. Neonazis na Polônia. É. Pós-guerra, alguns refugiaram no Brasil, né? Na Argentina. Na Argentina tem muitos. Na Argentina tem mais ainda. Poxa. Tem até uma teoria da conspiração de que o Hitler não morreu e foi pra Argentina. Tem filhos lá. Ainda está vivo. Não, acho que vivo já morreu, né, agora. Parece um crime. Já é perigo. 70 anos depois, já... Já tinha já 50, quase. Mas eu acho que... Som. Então onde é que está a música? Quem coloca a música? Acho que é lá, não é? Onde é que está a música? Ah, é, aqui não há música. Aqui não há música. Ah, não? Aqui já acabou. É sério? Não, é uma casa. É uma casa, pois não. A música, cara. Som. Música. Ai. Tchau. Tá cedo, não, tá cedo. Posso falar? Som. Não tá, não tá. Ah, eu sou camelos. Som. Não.